como se o tempo parasse, um olhar revelasse dentro de ti o sagrado. Então mudasse, parem de se automutilar, desrespeitando a essência. Corpo, mente e alma não entram em coerência. A prepotência do homem que age com violência controla sua vida e te faz ter obediência. A indecência com que te tocam é repugnante até para ti. Suja o sangue, te deixa inapto até pra resistir. Você é mais, você é capaz, resgata sua luz guerreira. Você é sagrada, não seja regrada, é hora de virar a mesa. O infinito, a beleza, o esplendor do amor que exala pelos poros. Deixa aflorar e vai à luta pelo seu propósito. Seu potencial é extremo, não deixa ninguém dizer o contrário. Sua raiz é sólida nessa linha que eu trabalho. Não se incomode com barulho, pois isso fará estrago. O sagrado feminino é hora do matriarcado. A nossa dádiva não vai ser tirada. A nossa voz não pode ser calada. Não, o nosso amor não pode ser comprado, irmã. Não pode ser comprado, irmã. A nossa dádiva não vai ser tirada. A nossa voz não pode ser calada. Não, o nosso amor não pode ser comprado, irmã. Não pode ser comprado. Não deixa homem nenhum te arrastar pro fim. Você, mulher de fé, se ama. Levanta sua cabeça e anda. Acredita somente em você. Não deixa os seus sonhos morrer.